Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Muito boa tarde, começam agora os 28 minutos mais verdes da rádio. Bom dia, boa madrugada, bom... qualquer coisa. Eu disse boa tarde. Disseste. Está intrínseco, está intrínseco. Olá, malta. Desta vez nem me apercebi. Desta vez fui eu que disse, desculpa. Não percebi. Cá estamos nós para mais uma emissão, mais uma semana, não é? Hugo Bel, Carlos Sanches e Laura Fuício. Cá estamos. Cá estamos, numa semana de ressaca. De ressaca? Mais ou menos, é uma espécie de ressaca. Eu não considero ressaca. Porquê? A semana passada gravámos a emissão dois dias antes. Um dia diferente do que costumamos gravar. Dois dias antes daquele. Do acontecimento. Daquele acontecimento que aconteceu. Não, curiosamente até foi no dia da criança. E achei isso bastante irónico. Isso foi triste. Eu não sei se celebra o dia da criança no dia 1 de junho nos Estados Unidos. Eu acho que é internacional. Pronto, sim. Eu acho que sim. Mas foi uma escolha de altura bastante irónica. Sim, foi tipo the future. Não. Bom, antes de, não. Antes de ir ao então tema. Então foi fulcral e foi spot on. Antes de ir ao não tema parece. que vamos falar. É impossível esta fugirmos desta semana, não é? Sim, que era impossível. Não falámos disto a semana passada exatamente porque gravámos o programa antes disto ter acontecido. Disto não é? Ter acontecido. Mas como se continua a falar do tema, não é? E como não falar do como tema? Como não falar do tema? Portanto, estamos a falar, sem mais rodeios, das intenções de Donald Trump em sair do acordo dos Estados Unidos. Quer dizer, não ele sair, mais concretamente dos Estados Unidos. E realmente não deixa de ser irónico que Trump escolheu o Dia Mundial da Criança para anunciar que não estava interessado no futuro das mesmas. Mas pronto. Entre aspas e alegadamente foi mais ou menos... Para os mais distraídos que não sabem nada do que é que tem-se estado a falar, porque é que anda toda a gente a falar de Paris. Portanto, o Acordo de Paris foi estabelecido em 2015, na COP21, exato, que decorreu, lá está, em Paris. No final dessa conferência das partes, que é uma conferência das Nações Unidas, as partes são os países, estabeleceu-se então o Acordo de Paris, onde Paris. Ficaram... Paris. Sim. Eu não disse país. Continua o que é que problema. País. É pá, mas eu pensei mesmo em Paris. Não, desculpa, continua. Por isso, o Acordo de Paris estabelece metas de emissões de carbono para cada um dos países signatários, com diferentes graus de exigência. Permitiu um entendimento histórico entre todas as nações do mundo sobre a forma de evitar um aumento de temperatura mais elevado. Não sei se estão recordados. Irem ler e estar com atenção. É o limite dos 2 graus, quanto mais abaixo de 1,5, melhor. Se conseguimos ficar abaixo de aumento das temperaturas globais de 1,5 graus... É chamada a linha d'água, não é? Salve seja, mas... Antes de irmos àquilo que Trump disse, dizer que formalmente o estipulado no acordo estabelece que os Estados Unidos só poderão comunicar a sua saída formal 3 anos após a sua ratificação. Ora. Que aconteceu em setembro de 2016, portanto, o ano passado. 2016, e a saída definitiva só terá 2018, lugar um ano após esta comunicação. 4 anos, portanto. Exatamente. 2020. Mas, por alguma razão, Trump está com alguma pressa, não sei. Não, é porque 4 anos não é o mandato, só. Sim. Normalmente a verdade... é o tempo, não é o do que leva a mudança de legislatura do governo. Normalmente eu tenho ideia que é 4 anos também, não é só em Portugal, há vários países que 4 anos. Neste caso calhou assim, porque eu queria aproveitar para recordar, não sei se preparei isso mais para a frente, mas também não interessa. Quando nós falámos aqui do Acordo de Paris, já vai fazer 2 anos, em dezembro, nós falámos que este acordo devia ter sido estabelecido em Copenhaga, que era numa altura em que a maior parte dos governos estavam a entrar em funções e não agora, que muitos deles estavam a sair. Exatamente. O caso particular dos Estados Unidos. E infelizmente isto acaba por nos vir dar alguma razão. Porque se calhar se Copenhaga não tivesse sido o falhanço que foi... Nós somos visionários. Nós somos visionários. Não é que o Acordo de Paris seja mau, mas se calhar se tivesse sido alcançado em Copenhaga... O que foi feito em Paris? Foi em 2009, se não me engano. Copenhaga foi quando entraram os governos, portanto, 2000 e... Pronto. Foi 2011, talvez. Porque sim. O de Paris foi 2015, vai fazer 2 anos. A Copenhaga foi 2011, que foi quando entraram os governos todos. Pronto, mas o que estava a dizer 11, 12, era isto, não é? Não ser concretizado aí. 2009. Pronto, passou para o de Paris. Mas foi, não, não é, é que nem passou para, para o de Paris, foi-se adiando, foi-se adiando, foi-se adiando. Pois, sim, eu também partilho dessa tua opinião, não é que isto era um assunto que para mim devia ter sido tratado há muito tempo, mas enfim. Pronto, estamos enquadrados no, em Paris, salve seja. Estamos enquadrados no, no que foi então o Acordo de Paris. Não sei se tipo, vocês viram o, a conferência de imprensa de Donald Trump. Eu só consegui ver depois. Eu vejo a senhora falar em muito canal. Eu não foi uma questão de dar de canal. Eu sabia que o conteúdo ia ser tão mau que eu ia reagir muito mal. Então eu preferi saber o conteúdo, ouvir comentários e depois fui ver. Não, foi mesmo mal. Eu vi no rodapé da SIC Notícias, depois mais tarde eu vi no rodapé da SIC Notícias. Foi mesmo mal. Eu ouvi um bocadinho e fiquei chocado e revoltado. Exato, porque retive algumas expressões e uma delas foi onde Donald Trump dizia que o Acordo de Paris prejudicava os Estados Unidos em, quando comparado com os países mais poluidores do planeta. Então, mas os Estados Unidos são um dos países mais poluidores do planeta. Exatamente! Então, sim, e há, há outra que até foi bastante... Caí que nem um patinho, não foi? Sim. Há outra que, é, que até foi comentada pelos, pelos comediantes do, dos late shows e essas sim, coisas. Sim, talk shows americanos, sim. Uma que foi bastante comentada foi ele dizer que todos os países aplaudiram o acordo porque, como é que se diz, não é o contrário de beneficiar, prejudicam. Prejudicam a América economicamente. Pronto. É, pronto, é isto. Obviamente que já vai sendo frequente nos discursos de Donald Trump serem precedidos, ou praticamente no dia seguinte, surge logo milhares de artigos a dizer 8, 9, 10, o que for, incongruências e mentiras, ou como eles muitos dizem, bullshit, sobre aquilo que foi. Os mais sensíveis pedimos desculpa. Alegadamente. Alegadamente. E no fundo o que eu fiz, o que eu preparei foi alguns desses, fui ler alguns desses artigos e vamos então falar de 7 erros e mentiras que Donald Trump preferiu, disse no seu discurso. Gosto do número 7 também. E pronto, vamos. Número 1. Proteger a América. Hã? Trump anunciou que decidiu retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris para cumprir o seu dever solene de proteger a América e os seus cidadãos. Eu nem vou às coisas pequeninas que os Estados Unidos não são a América toda, mas pronto. Ora, vamos então ver então. Eu fui buscar aqui uns dados de uma agência pouco conhecida e que pouca gente leva a sério, que é a NASA, sobre alterações climáticas. Ora, então, a NASA... Houston, we have a problem. A NASA diz que as alterações climáticas podem provocar nos Estados Unidos o aumento do número de inundações no lado norte do país, mais períodos de seca a sudoeste, furacões mais frequentes e mais fortes e um aumento do nível da água do mar de cerca de 1 metro até 2100. Por isso, está tudo bem. Portanto, coisas extremas. Está protegido, a América está protegida fora do país. Ora, outra coisa que também se falou bastante foi Trump querer renegociar o Acordo de Paris. Mas quanto a isso, houve posições muito claras dos outros países, não é, Hugo? Porque Trump diz que quer um acordo justo, seja lá o que isso for na cabeça do senhor Donald Trump. No entanto, se calhar ele não saberá, ou se sabe, estava a tentar passar a bola para o outro lado, mas é que o Acordo de Paris é um acordo multilateral. Não é vinculativo, é voluntário, não possui punições legais, por isso não há forma de renegociar isto. Ou há vontade, ou não há vontade. Exatamente. Ou contribui, ou não contribui. E se ele disse isso para ganhar tempo e não ficar tão mal na Eu acho foto? Que ele disse isto para não dar a volta... Na foto. Sim. Foi para não dizer claramente para não dizer vamos claramente, sair. This is bullshit, para não I don't believe in this. Para não dizer que não acredito em nada e para não dizer que aquilo é um bata E para palhaçada. Não dar a palavra definitiva, porque no fundo é um bocado como ao Reino Unido, né? Vamos sair, mas demorou imenso tempo até ativarem o artigo 50. Outra coisa que vocês podem reparar, se ouvirem com atenção, não vou dizer todos, mas alguns discursos de Donald Trump, o foco é muito frequente, é os trabalhadores, a economia e os empregos. E isso foi outra das coisas que ele disse. Por isso, o ponto 3 desta emissão é: o Acordo de Paris representa encargos económicos e financeiros para empresas, trabalhadores e famílias americanas. Diz. Eu gostaria de comentar isto com o que o Jimmy Kimmel disse sobre o assunto, que é: empresas como a Shell estão a favor do Acordo de Paris porque sem planeta diz que é mau para o negócio. É um bocado. Sem o planeta não há petróleo para minar, não é? É, não é, malta? Sem o planeta não há petróleo. Não, mas percebes, é mau para o negócio novo. Marte precisa de freedom? Freedom ele, para Marte? Ele está a tentar fazer Trump, à maneira de Carlos. Há freedom para Marte? Some freedom, freedom to the sea. Bom, este ponto vai está exatamente ligado ao anterior, que é o Acordo de Paris. Não existe nada aos Estados Unidos. Cada nação faz o seu caminho para reduzir as emissões sem punições das Nações Unidas. Aliás, esta é uma das principais críticas que alguns ambientalistas fazem ao acordo, classificam-no que o facto de não haver punições e obrigações o tornam um acordo fraco. Mas nós falamos aqui do caso do DiCaprio. DiCaprio foi um dos que veio mais forte a público sobre isso. Mas também foi provavelmente uma das condições para alguns dos países assinarem o acordo, não é? Sim, sim, eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acredito que faz sentido, Laura. Mas como é que tu vais agradar a 195? 195 países. Pois, exatamente. Quer dizer, eu acho que eram 196, agora é que são 195. Acho que eram 195, ficaram 194. Bah. Whatever. Por isso, no seguimento do ponto... Diz lá isso em americano. Whatever. Tá bom. No seguimento desta situação, temos então o outro ponto duvidoso, que é o acordo vai prejudicar a economia e destruir empregos. No seu discurso, Donald Trump citou um relatório sobre os custos do Acordo de Paris, um relatório que defendia um custo de 3 trilhões de dólares. Eu sei que não é a numeração portuguesa mais correta, mas resolvi deixar os trilhões de dólares. Por isso, um custo de 3 trilhões de dólares à economia americana e eliminaria 6,5 milhões de empregos até 2040. Ora, estamos a falar da National Economic Research Associates, que é a empresa que fez o estudo. É uma empresa de consultadoria que muitas vezes produz estudos anti-regulamentos e foi esta que fez o relatório que Trump citou. Ok. Boa fonte. E é uma empresa que defende umas ideias vá duvidosas, alegadamente, mas não vou alongar muito por aí. Até porque eu estive a ler umas quantas coisas e acho que não vale a pena nos focarmos aqui naquela empresa que fez o tal estudo. Okay. Temos de nos focar então na verdade, que é os verdadeiros especialistas defendem que o Acordo de Paris será benéfico para a economia dos Estados Unidos, atraindo investimentos e criação de empregos nas novas indústrias de energia limpa. Temos um exemplo do governador da Califórnia, o Sr. Jerry Brown, que afirmou que a economia da Califórnia teve um crescimento de 40%, mais rápido que o resto dos Estados Unidos no ano passado, com políticas de crescimento da energia renovável e eficiência energética. Ok. O Schwarzenegger também já veio falar, viram o vídeo e o comentário do Schwarzenegger? Não vi. Vi. Vi sim, eu gostei. Não vi. Mas vê, Laura, vê que está... Em resumo, É assim um soco, mas não... Atenção, um soco, mas não há Schwarzenegger? Exato, okay. Foi um soco assim via viral. Polite. Durante esta semana também tivemos a oportunidade de partilhar na nossa página do Facebook um vídeo onde aparecia o governador do estado do Hawaii a dizer que o Hawaii seria o primeiro estado da nação americana a aceitar o Acordo de Paris. Sabes que isto levantou-me uma dúvida? Diz. Que é, nós temos no Acordo de Paris, assinam estados. Países, mas países, são considerados, mas são estados, não é? A União Europeia é feita de estados. Sim. E eu fiquei com essa dúvida, se até que ponto é que eles conseguem brechas na legislação norte-americana para que os estados, independentemente da União Federal, porque eles chamam União Federal, exatamente, não é? Exatamente. Se eles, independentemente da União Federal, podem ter independência para assinar o acordo. Pronto, é assim. O que eu tive a oportunidade de ler, isto foi um link da ABC... Desculpa, só uma coisa, porque por exemplo a Alemanha, não é? Também temos ali uma coisa de Estados, União Federal, de regiões, não, é? Regiões. Não sei. Ou era assim e agora é um Estado. Isso era no tempo da USS. Da USS. É, sim. Ih, pá, isso é muito para trás. Pois, calma. Vamos para a frente. Por isso, como eu estava a dizer, na ABC News, o link que eles já têm, por isso o que foi feito, na verdade, foi assinaram duas leis. Uma para a eficiência energética, se não me engano, e outra para a captura de carbono. Ou seja, são duas leis que vão ao encontro daquilo que o Acordo de Paris defendia. Por isso é que eles dizem que o Hawaii é o primeiro... Estado a assinar ou a juntar-se ao Acordo de Paris. Tem a ver com estas duas leis que ele assinou esta semana. E eu acho que nós também partilhámos na nossa página do Facebook, tenho quase a certeza, que foi aquela Liga para a Defesa do Clima, uma coisa assim, dos estados de Califórnia, Washington e outro. Que eu não me lembro qual, mas seriam um dos estados mais afetados. Sim. Pelas alterações climáticas. Tenho ideia disso, mas agora não estou. Aliás, eles foram, digamos que, uma das primeiras reações à saída, não é? Sim. Foi Califórnia, Nova York e Washington. Aliança climática, digamos dos assim. Dos Estados Unidos, exato. Exatamente. Eu acho isto muito bem. Eu acabo por. Se os Estados não se. Porque lá está. O sistema norte-americano é um bocado confuso, sinceramente, porque é os Estados e depois, primeiro é os Estados, cada um sabe por si, mas há certas coisas que tem que ser igual para todos. É isso, daí é eu isso pensar que na situação do lá vai. Exatamente. É isso que a Laura estava coisa e eu estava a ficar um bocado confuso. Mas também, se existirem Estados que estão dispostos a ir num caminho contrário. Até que ponto àquilo, é que eles têm liberdade para fazer o que estão a fazer, não é? Não, porque vocês sabem como é que é a disposição daquele senhor que lá está sentado naquela Casa Branca e ele pode lhe dar um piparote e hoje bate, cai com a cadeira no chão e bate com a cabeça. Isso foi o Salazar que caiu da cadeira, tá? Não sei se percebeste a analogia. Eu percebi, pronto. Carlos. E dá-lhe uma coisa qualquer na cabeça e o homem diz que não, a partir daqui para a frente não, e depois eu não sei como é que vai ser com esses estados, estás a perceber, Hugo? Pois, porque isto também... é como a Laura está a dizer, isto, a legislação deles, isto é muito complicado de ver assim, preto no branco. Mas continua, tu estavas agora, não, eu agora ia mudar o registro. Ia mudar para outro ponto. Ok. Agora é um ponto bastante peculiar e força, acho que todos força nós, nisso. Acho que a todos nós nos diz qualquer coisa que é. O Acordo de Paris, segundo Donald Trump, permite que a China construa centenas de centrais a carvão e que aumente as suas emissões durante um período surpreendente, enquanto os Estados Unidos não terão sequer hipótese de que recorrer a tecnologias de carvão limpo. Epá. Eu acho que não combina limpo. Na mesma frase carvão e limpo. De maneira nenhuma. O carvão limpo. Eu acho que quase que dava para criar, com todo o respeito, uma religião à volta disto. Porque o carvão limpo, não se ofendam, senhor, pessoas religiosas. Com todo o respeito. Mas, pá, não sei o que é o carvão limpo. Não sei. É que até mesmo quando... É que assim, agora vou dizer uma coisa um pouco parva. Mas é que o carvão não é limpo nem quando estás a usar lápis de carvão. Tu ficas com as mãos sujas. Pá, isto mexe comigo a um nível... Eu tive-me um controle, eu calei-me, eu mordi aqui a língua um bocado para não dizer para coisas. Não dizes nada. Sim. Uma das coisas que eu tive a oportunidade de ler enquanto preparava o teste para esta emissão foi que realmente muitas pessoas referiam que os conselheiros ou o próprio presidente dos Estados Unidos estariam a confundir o Acordo de Paris com o Protocolo de Quioto. Exato. Ah! Que eles ratificaram. Exatamente. Temos pessoas aqui confusas. Basta, aqui não, lá. O Acordo lá. De Paris não determina, mais uma vez, e vamos insistir nesse ponto. Nesse ponto, o Acordo de Paris não determina o que um país pode ou não pode fazer. Além disso, aparentemente, a China está numa direção completamente oposta àquela que o senhor disse na semana passada. Olha, permite-me então aqui um pequeno gancho. Com certeza. De um artigo que saiu no The Guardian dia 6, que fala sobre o facto das energias renováveis terem surpreendentemente descido o seu custo durante o ano de 2016. Olha, ainda bom. Assim, o investimento também baixou. Oh, isso é que é. Quer dizer, se bem que... Bloody hell! Eu não, deixa-me dizer-te que eu li na diagonal o artigo, okay. Mas pode ter sido, imagina, a mesma quantidade de investimentos, mas como o custo é mais baixo, o montante foi menor. Percebes pois, o que eu estou a dizer? É verdade. Eu não sei se o investimento que eles estavam a falar era relativo ou era em valores absolutos. Pois, exato. Mas que houve o custo das energias renováveis baixou bastante e está mais baixo. Eles falaram que em 2015, 2016, chegaram a negociar a valores mais baixos que nuclear. E carvão. Brutal. Isso é fixe. Pois, essa relação... Aquela de... coisa dos Estados Unidos ficarem para trás porque não querem o Acordo de Paris. É só para deixar aqui um pouco. Essa relação de... É só isso. Pois, é só isso, mexeste no microfone. Algum brincando aqui a censura. Mexeram, isto é censura. Isto é NSA. Não é nada, então estamos a gravar isto é gravado, não é eles direto. Eles andam aí. Não estão a ouvir, não. Bem, enfim. Continuando, Hugo. Mas eu estava exatamente a pensar nesse ponto também, até se o custo baixa, o investimento até pode ser... O mesmo, entre aspas, mas como é mais baixo... Em termos baixo, líquidos, sim, em termos líquidos. Não sei, isto é uma perspectiva otimista, não sim. é? Mas nós queremos isso, disso. Isso é bom. Nós queremos é disso. Isso. Otimismo. E nós precisamos disso. Nós cultivamos dizer... isso e depois escolhemos. Sim, não, é que nós precisamos que. Nós precisamos que os custos das energias renováveis baixem mesmo, que é para serem mais rentáveis. Para serem competitivas. Competitivas mas, com os combustíveis fósseis. Atenção, óbvio, também há aqui é, uma gente. Questão, gente, e porque não pode faltar em nenhuma emissão do aquecimento global, quando falamos de renováveis também falamos de barragens. Sim, eu sei. Mas pronto. Vamos desculpa, deixar, Carlos, mas é verdade. Vamos deixar a discussão de qual é que são as energias... Epá, estamos no trânsito hoje. Formas... Hoje vamos bater no trânsito. Está bem, hoje vamos bater no trânsito. Não, pá, mas é que... Todos juntos. A discussão de... Quais são as energias, as fontes de produção de energia elétrica renovável mais rentáveis? Não, nem eficientes. É tanto mais rentáveis, mais amigas do ambiente. Ok. Isso é tudo discutível. Sim, sim. Porque há argumentos contra e argumentos a favor. Não sim, podemos sim. pôr um parque eólico ou um parque de produção de energia elétrica através do sol num sítio qualquer, não é? Claro que sim. As barragens acabam sempre por afetar um bocado mais o lá está, é aquela coisa. Tem sempre, não há sempre sol e não há sempre vento, não é? Temos sempre ter essas coisas em consideração. A intermitência das renováveis. Exatamente. Vamos deixar essa conversa para outras emissões. 500, sim. Quer dizer, quando implementarmos todos renováveis 100%, depois a gente fala sobre isso. Sim, exatamente. Adiante. Só para dizer então que o governo chinês cancelou a construção de 100 centrais termoelétricas em carvão, um esforço para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e eliminar o smog que cobre as suas cidades. Eu fiquei nas 100 centrais. E também na China eles têm agora, eu acho, não sei se é o maior do mundo, mas é um dos maiores do mundo, o que eles chamam solar plant, portanto conjunto de painéis solares flutuantes. Sim, pois é. Acho que isso é giro. Por isso, não é nada do caminho que o senhor disse no, na semana passada. Outro ponto, que este também foi extraordinário. Os Estados Unidos serão o país mais limpo e amigo do ambiente da história. Quem é que disse isso, Trump? O senhor, sim. Sim, sim. Mas sou, quê? Mas é, sou bem. É com o Star Sand, não é? É sou com, muito com, bem. É com o carvão de xisto, não é? E com a coisa que vem lá de cima. Eu acho que nós estamos... Ele, o senhor, na verdade, é um incompreendido. Ele estava a ser carvão, irónico. O gás de xisto, enganando, sim. Ele estava a ser irónico e ninguém percebeu que ele estava a ser irónico. Não, a questão é quem é que ele quer enganar. Salve seja. Porque é assim, eu sei quem é que ele quer enganar. Não, espera aí. O que eu ia dizer é o seguinte, é que se tu acreditares numa mentira e ele pratica isto, se tu viste Seinfeld, sabes o que é que o George dizia? O George dizia isto, isto é verdade. Isto, se tu fores ver ele que acredita, o George... Ele acredita, exatamente, é que o problema é este. A questão é ele, essa. Para mim, ele é um seguidor da filosofia de vida do George Costanza. Vão ver isto, vocês vão ver isto. Ele tem coisas... É spot on, é chapa 5, é o que o George faz em relação aos, é o que o Trump faz. Melhor. E isto é uma delas. E ele acredita naquilo que está a dizer. Então aquilo passa a ser verdade para ele. Se aquilo passa a ser verdade para ele, não é para o mundo. Mas ele implementa. Ele implementa porque ele pode implementar. Melhor teoria de sempre. Melhor teoria. Carlos, estás lá. Então, na verdade, estou aqui. Último ponto. Vamos ao último ponto. Não, antes do último ponto, só dizer então que esta história da América, eu sei que é que eu quero enganar e tal, mas a EPA é liderada por Scott Pruitt, que foi. E fez nos últimos meses uma autêntica marcha atrás nos regulamentos sobre as emissões de metano, das operações de petróleo e de gás, emissões de dióxido de carbono, regulamentos propostos para melhorar a qualidade do ar, da água, aumento da produção de tudo. Carvão. Epá, soa muito bem, mas não é assim. Por último, e até porque o nosso tempo também já está a chegar ao fim, os Estados Unidos doaram milhões de dólares para o Fundo Verde do Clima, ao contrário de outros países. E alguns desses fundos foram alegadamente. Dos Estados Unidos foram alegadamente desviados do orçamento americano que se destinava à guerra contra o terrorismo. Isso. Ah, espera, vamos usar aqui um argumento agora de medo com toda a gente, que é para nós sermos os bons. É mais ou menos isso. Antes de mais, este fundo, o Fundo Verde do Clima, destina-se a dar apoio financeiro e técnico aos países mais pobres e mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. E nos últimos anos, cerca de 36 países contribuíram com um total de 10,3 mil milhões de dólares para este fundo. Deste montante, os Estados Unidos contribuíram com a maior fatia, 3 mil milhões. Ok. Agora, os Estados Unidos são também a maior economia do mundo. Só naquela. E por habitante, a contribuição é muito menor do que a dos países do norte da Europa. Também tem mais gente. Sim, eu vi Boy. Qualquer Pronto, coisa que é. Se eles fizerem aquilo em relação ao PIB do país, o que os Estados Unidos têm de doar para o acordo de Paris, eles ficam para aí em 32º lugar. É que, e já Pronto, nem vamos falar o que eles têm de doar em relação doar ao PIB deles. Ao PIB, já percebi, não, e já não vamos falar dos fundos para combater o terrorismo. Pois, sim. Porque assim, não os Estados Unidos gastaram cerca de 600 mil milhões em defesa no ano fiscal de 2015 e Trump quer ainda aumentar esse valor em 54 mil milhões no próximo ano, por isso passar quase para os 700 mil milhões em combate ao terrorismo. Atenção, o terrorismo também é um tema muito importante. Claro, não vamos aqui misturar esses assuntos. Mas não vamos misturar assuntos. É falso que estejam a ser desviados fundos de um sítio para outro. Sim, sim, é alegadamente falso. Alegadamente falso. Não te exaltes, Hugo. Uma nota final. Nota final. Nota final. É incrível. Eu apanhei na RTP3 uma professora minha de faculdade, que é a professora Júlia Seixas, que depois da conferência dizia que inevitável, que não há dúvidas, Donald Trump é um excelente contador de histórias. É o que eu digo. Vão ver, vão ver. É a Constanza Aldoeste. E esta frase ficou-me. Porque ela, no tom que disse e na maneira como disse, estava a dizer tudo. Sim. Ainda não tinha. Ele tinha acabado de falar há pouco tempo e ela ia começar a comentar, ou tinha feito um comentário já muito breve. E esta frase, pá, é isto. Enquadrou-se a tudo maneira como que ele diz aquilo. É verdade. No fundo é isto. É assim, antes de irmos embora, porque o nosso tempo está mesmo a acabar, malta, só fazer referência que esta semana é o Dia Mundial do Ambiente. Vamos acabar pois em cima. Foi, em pois cima, foi. Em cima, Carlos. Estamos, em cima, estamos no dia 5 de junho. Não sei se vocês sentiram isto, mas eu senti, tanto no metro como nos mídias, várias chamadas de atenção para este dia especial. Eu ouvia vários incentivos. Desliga as luzes, poupa água, porque esta poupança equivale ao consumo médio de uma família portuguesa, por exemplo. Essas coisas do género eu fui ouvindo durante o dia no metro, por exemplo. Também tivemos a Organização Zero, pela voz do professor Francisco Ferreira, a relembrar aos portugueses que estamos com uma pegada ecológica demasiado elevada. Nós estamos a consumir demasiados recursos de uma forma não sustentável, não é? Isto foi relembrado no Dia Mundial do Ambiente, que é algo que nós nos vamos lembrar todos os dias do ano, não é? Exatamente. Uma última frase só. Sim. Que, apesar de tudo, esta história toda do Trump e dos Estados Unidos é boa, porque agora temos uma cara a combater e juntamos-nos mais facilmente. Dá um inimigo. Antes era Bin Laden, agora. Mas calma. Foi forte, alegadamente. Atenção, que não podemos só apontar o dedo ao senhor, também temos que fazer o nosso papel. Claro que sim. Pois, é fácil apontar o dedo. Exatamente. Eu vi em muito país a apontar o dedo, mas o trabalho feito também ainda não subiu muita coisa. Telhados de vidro, gente. Bom, pois é. Esta foi a emissão desta semana do Aquecimento Verbal. Podem ouvir-nos todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia e mais tarde às 2 da tarde na Rádio Ideias e todos os domingos às 6:30 da tarde na Rádio Zero. As repetições na Rádio Utopia são às quartas, à 1 da tarde, na Rádio Ideias às quartas, às 2 da tarde e na Rádio Zero, à terça-feira, às 10 da manhã. Estaremos de volta na próxima semana. Ah, não estaremos. Ou não? Fica a dúvida no ar. Fica a dúvida. Vamos ver se gravamos. Estejam com atenção, sigam-nos no Facebook, mandem e-mails, já sabem. Um abraço. Até para a semana. Até para a semana.